Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Ei, salve, salve, amores, salve, salve, amoras. Eu sou Joyce da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e aqui mais uma vez no nosso terreiro de discussões e bulimentos com as minhas parceiras espetaculares de núcleo. Dê um salve aí, meninas. Alô, alô, W Brasil, aqui é Tatiane Damasceno, salve, galera. Salve, salve, Fafi Prado falando aqui. E também com a gente aqui, José Jorge, mais conhecido como Mestre Tornado, baiano de Salvador, eita terra boa, terra linda do meu coração, mestre da bateria da escola de samba Dragões da Real, também teve passagem como mestre de bateria nas escolas X9 Paulistana, Lava Pés, Rosas de Ouro e Imperador do Ipiranga. Foi ritmista por vários anos nas escolas Paulistano da Glória, Barroca Zona Sul, Gaviões da Fiel, X9 Paulistana e Vai Vai. Dê o seu salve aí, Mestre Tornado. Olá, gente, salve, salve, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Bora lá. E hoje falaremos sobre a história do samba. Como surgiu o samba? Para começar aqui, né, os trabalhos no nosso terreiro de discussões e bulimentos, eu vou passar para minha colega Tati, né, para dar início aqui, né, sobre o que a gente quer saber dessa história do samba aqui com o Mestre Tornado, que está hoje aqui com a gente, né, para nos falar sobre essa biblioteca, né, essa história aberta que é o samba, né? Com você, Tati. Salve, salve, Mestre Tornado. É um prazer tê-lo aqui conosco. E a primeira pergunta é a básica, né? Como surgiu o samba? Salve, salve, gente boa do samba. Tudo bem, meninas? Vamos lá. O samba surgiu no Rio de Janeiro, né? No começo do século XX, mais ou menos, né? Nos redutos em que residiam as populações afro-brasileiras. O samba é um gênero musical com origem na cultura africana, não é isso? Então, mestre, muito bacana o senhor colocar isso, né? Que o samba, ele é um gênero musical, né? Com raízes na cultura africana. Porque a gente vê muito, mestre, dizendo aí, né? E eu gostaria que o senhor colocasse, né, o que é que o senhor pensa, enfim, né? Porque é isso, a gente tá aqui bulindo, né? Não existe verdades, né? Verdades que não podem ser contestadas e coisa e tal, mas a gente tá aqui bulindo, né? Porque o samba, pela potência que ele é, ele também sofre muita apropriação cultural. E aí eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, sabe? Porque assim, é muito comum a gente encontrar na história, sabe? Algumas histórias que nos contam, né? Algumas, porque assim, a gente também vive uma disputa de narrativa, né? Primeiro, de que o berço do samba é só o Rio, né? Aí, uma coisa de que essas Áfricas, elas estavam espalhadas no Brasil, então, pode ter se iniciado no Rio, mas não é somente no Rio, né? Como é que fica também essa questão aqui de São Paulo, né? Esse samba aqui em São Paulo. Sobre essa coisa de que o samba, ele é uma mistura de ritmos europeus, que eu já ouvi isso, já escutei isso, tá? De ritmos europeus, que aí os africanos, né, aqui em diáspora, vivendo a desgraça coletiva de Maafa, incorporou as suas práticas, né, aos seus ritmos, né? Enfim, eu acho que a gente pode começar aí desmembrando um pouco mais, né, essa historicidade do samba, né, esse gênero tão espetacular, né? E também dando aí um recorte para o samba enredo, né? Porque não é só... A gente também tem essa mania de jogar tudo no mesmo saco, né? Mas um samba, ele é tão espetacular que ele vem também cantando, né? Narrando, fazendo as suas crônicas também, né? Em outras vertentes, como o samba-canção, né? Como o samba de roda, enfim, que a gente pudesse então fazer um recorte então a partir do samba enredo, já que a gente está falando também, né, na nossa conversa anterior foi sobre o carnaval. Não, o pessoal fala que é o berço porque surgiu lá, mas eu também acho que São Paulo é o berço de samba, Salvador, Bahia é o berço de samba, né, Belo Horizonte, e tem muitos lugares aí que dizem que o samba, porque todo o samba tem que ter um... Todo lugar o samba teve um nascimento, logo o lugar onde nasce é o berço de samba. Né? Eu brigo muito por São Paulo ser o berço de samba. Né? O Rio de Janeiro tinha uma escola de samba muito grande, muito grandiosa, o São Paulo estava atrás, agora nós somos iguais. Né? Porto Alegre, nós somos grandes filhos de escola de samba. O samba é cultura, gente, não é só no Rio, é no Brasil todo. Sim, claro, temos vários tipos de samba, né? Temos samba de partido alto, samba de roda, tem samba maculelê, né? No nosso segmento é samba enredo escola de samba, onde o samba é criado a partir de uma história, né? O compositor lê essa história e faz um samba, por isso é chamado samba de enredo. O samba tem várias formas de ser traduzido, né? Mas não deixa de ser nunca um samba nosso de cada dia. Uma raiz popular, originalmente popular. Mestre, quem que escolhe essas histórias, né? É um consenso pela comunidade ou uma única pessoa escolhe? Quem é que escolhe a história para o samba enredo? Todo pós-carnaval surgem vários temas, né, para as escolas de samba. Aí ou a escola monta com sua direção, né, um time para escolher o tema, ou então já o presidente ou a comissão de carnaval, mas sempre tem umas pessoas, né, que são já designadas para isso, para escolher o tema, né? E vai muito da escola de se enquadrar esse tema e querer esse tema, né? Tem até temas patrocinados. Geralmente é formada uma comissão de carnaval, onde essa comissão de carnaval, né, recebe esses temas, né, estudam e vê o que se adequa mais à escola, do que a escola quer falar, e se não tiver nada, né, surge um novo tema por essa comissão de carnaval, né, que o presidente aprova ou não. Né? Também pode ser um tema patrocinado. Esse tema patrocinado, né, um artista, uma empresa, que pode custear até 50% do carnaval da escola, né? Que é muito bem-vindo, claro. Engraçado, mestre. Estava aqui na mesma linha de raciocínio, agora há pouco, quando o senhor fala que são vários berços, né? Pensando que o samba vem dos territórios. Então, cada território com a sua poesia faz brotar, né, algo que fala daquele lugar. E aí, queria aproveitar esse gancho também para fazer uma pergunta que é... A gente pode considerar o samba também como filosofia? Como percepção de mundo que vem para o Brasil junto desses corpos que trazem, né, essa origem? Sim, sim, tem até a música do Fundo de Quintal. Samba é filosofia, fidalguia nos salões. o samba também é filosofia, né? Porque o samba não é... O cara não senta na mesa, o compositor não senta na mesa para escrever um samba de qualquer nota, né? Geralmente o samba tem história, né? Realmente alguma coisa que o compositor passou, alguma coisa que ele viu, alguma situação. Se você lê, né, antes da melodia, você vai ver que tem uma história em cada samba, né, em cada letra. Sempre tem alguma coisa. Eu acho que o samba é um estilo de vida, né? O samba é um estilo de vida. O samba, para mim, é tudo, né? Eu acho que para muita pessoa, né, o samba me faz feliz, né? O samba nos faz feliz. Ai, mestre, que lindo o senhor falando isso, sabe? Porque eu acabei de ver há pouco tempo aí um videozinho curto do professor Renato Nogueira, né, falando sobre samba e filosofia, né, e ele trazendo esse lugar do samba, sabe, como uma perspectiva de mundo, né, e como um direito, né, de olhar o mundo a partir de um lugar de significar, né, a vadiagem. E a vadiagem não nesse lugar que o olhar eurocentrado cristão racista colocou, mas como um lugar de direito ao ócio criativo. E eu achei espetacular e achei lindo essa maneira que o senhor colocou, sabe, a respeito do samba, de que o samba é sua vida, de que o samba é essa forma, né, de se manter vivo, de se reafirmar com a vida. Eu acho que isso que é lindo do samba, né, uma forma de se reafirmar com a vida. Com certeza, né, por isso que eu digo que o samba é estilo de vida, né, o samba me basta... me deixa feliz, né? Eu costumo ouvir muito samba, eu ouço sambas antigos, sambas atuais, eu costumo ouvir muito, porque tem muita história, né? Muita história de vida, né? Muitas situações, o compositor estava na hora e resolveu passar isso pro papel, depois passou pra melodia e virou música, músicas cantadas aí no mundo todo, né? O samba hoje tá no padrão assim, tá no patamar, né? Como diz no futebol, o samba tá em outro patamar, né? O samba não é mais tratado assim como o patinho feio, né? Hoje em dia o samba virou quesito, né? Então as pessoas pagam para ouvir música, né? As pessoas pagam para ouvir esse samba, para ouvir shows, leva para fora do país. Isso é lindo pra gente. Isso me deixa muito feliz. Deixa os sambistas muito felizes, né? Show, mestre, bacana. Eu gostaria de saber também quais são as personalidades, né? Os nomes que o senhor gostaria de destacar aqui pra gente. Desses mestres do samba, que vale a pena a gente dar uma pesquisada, procurar, ouvir o seu som. Tem alguns que gostaria de trazer aqui pra nossa roda? Segura, daqui a pouco a gente volta, feras. Acabamos de ouvir a 12ª faixa do álbum Gente da Antiga, de 1968, dos Oito Batutas. Os Oito Batutas foi um conjunto musical brasileiro criado em 1919, no Rio de Janeiro, e formado por Pixinguinha na flauta, Donga e Raul Palmieri no violão, Nelson Alves no cavaquinho, China no canto, violão e piano, e José Alves no bandolim, ganzá, e Luiz de Oliveira na bandola e reco-reco. O repertório do conjunto incluía choros, maxixes, canções sertanejas, batuques e cateretê. Foi o primeiro grupo a alcançar projeção internacional, tiveram intensa vida artística no período de 1919 a 1931, suscitando por vezes inflamadas discussões na imprensa e no meio intelectuais da época. Para quem quiser, gente, pesquisar esse álbum que está disponível nas plataformas, é espetacular. Para quem também viu, né, o filme, né, o doc, né, do Emicida, que tem lá, né, ele comenta a respeito, também recomendo. Gente, espetacular. Diáspora. Olá, eu sou Sandra da Zona Norte, eu escuto, aprendo e me divirto com o programa Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes. Valeu! Salve, queridas! Como vocês estão? Torço para que estejam todos e todas e todes muito bem. Sim, a vacina saiu, mas a questão é... quando é que essa vacina vai chegar até a gente, não é mesmo, amores e amoras? Sendo assim, a gente continua ainda gravando o nosso Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes, no modo remoto, evitando aglomeração, usando máscaras, lavando as mãos, usando álcool em gel. Tudo isso para que a gente permaneça vivos, vivas e víveis, porque esse é o nosso maior ato de resistência nesse momento e nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. É isso, amores. No bloco anterior, Tati deixou aí, né, uma questão no ar, né, pro mestre, e eu gostaria que ele respondesse agora. Mestre, é com você, fique à vontade. Bom, no meu segmento eu tenho dois mestres aqui que eu acho que é referência para qualquer mestre de bateria, né? Eu tenho mestre Marçal da Portela e mestre André, na Mocidade Independente de Padre Miguel. Aqui nós temos, né, que já foram meus mestres, né, que eu tenho alguma coisa que eu aprendi com eles também, que, né, que é o mestre Tadeu da Vai Vai e o mestre Adamastor, né, que agora parou com a história de ser mestre de bateria, que não é fácil, né, cuidar de 230, 250 ritmistas, mas é isso aí, eu acho que são histórias que a gente pode estudar aí, são histórias vivas do carnaval, Tadeu e Adamastor, né, e quanto aos mestres de bateria da antiga, é isso aí, Marçal e André. Muito bacana, mestre, muito lindo saber, né, as referências, ir atrás, conhecer, né? Mesmo porque esses mestres, eles são verdadeiros, verdadeiras enciclopédias ambulantes, né? De história do samba, de história do Brasil, eu diria, né? De uma história que não nos é contada, né? Enfim, eu vou passar para a Fafi para trazer as considerações finais, Tati também já pega um gancho, mestre, fique à vontade no nosso terreiro de discussões para a gente fazer as nossas considerações finais e já se encaminhando para o final do programa. Com vocês. Mais um bate-papo delicioso aqui com o Mestre Tornado, as referências, as histórias. Queria só reafirmar mesmo a importância, a potência educativa, né, do samba, essa potência que é cultura, filosofia, que é esse pluriverso, né, artístico, poético, e que conta muito da nossa história, né? Então é isso, que a gente siga aí nessa cadência bonita do samba, que a gente siga adiante, sempre reafirmando essa importância de passar adiante, né, essa cultura da melhor maneira, e considerar que, ao mesmo tempo que a gente vive num país onde o samba é patrimônio cultural, ainda tem muito de luta aí contra o racismo e intolerâncias religiosas também, né, a serem combatidas. Só lembrando desse detalhe. Nossa, que delícia esse encontro, muito bom mesmo. Obrigada, mestre. Obrigada pela referência dos mestres, que para o senhor são ídolos, né? E aí eu gostaria também de pedir para indicar um sambinha gostoso para a gente ouvir num fim de semana, né? Para tirar um lazer. Alguns nomes aí gostaria de citar de personalidades para a gente conhecer, os nossos ouvintes e nós também, né? Por que não? Obrigada por tudo. Esperamos que volte em outras oportunidades para conversar um pouquinho mais com a gente sobre outros assuntos também, ok? É isso, pessoal. Obrigada por hoje. Falou, valeu. Quem tem que agradecer esse espaço aí, da gente poder falar um pouco dessa cultura, né, que eu amo, eu acho que muita gente também é amante. E é um espaço muito, muito, muito bacana, né? É legal ter esse espaço, porque são o samba, né, em termos de cultura, não é muito falado em algumas rádios, em algumas mídias. Então, esse espaço que nem vocês estão dando pra gente, eu acho maravilhoso. Desejo a vocês muito sucesso, tá? E mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E sempre que for possível, se vocês, né, me permitirem, a gente fala mais, né? Estou à disposição, né? E fico muito lisonjeado pelo convite, tá bom? Grande abraço, desejo muito sucesso, que Deus abençoe vocês aí e que os orixás continuem iluminando o caminho de vocês. Grande abraço. Valeu! Muito obrigada, Mestre Tornado. Espetacular de programa, hein, querides? Espetacular. Até daqui a pouco, amores e amoras. Até o próximo. Ho! Gratidão, mestre. Axé pra nós. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.